até que enfim você mudou de rádio. Os 5 elementos que assaltaram o banco no início da tarde de hoje ainda não foram identificados. A viagem do medo começa quando a noite chega e dura enquanto houver escuridão. Entre o bem e o mal, juízo final.